vivo largado no mundo, largado no mundo. E nessa trip eu vou fundo. Seis horas. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação, DJ Marcandi. A edição do programa de hoje vai começar com To Unlimited, Someone to Get There. Teremos ainda Funky Choice, House Max, Ian Carey, To Avisa, Betty Boo, Laura e Pet Shop Boys. Tudo isso no primeiro bloco. Então já deu pra sacar a pegada, não é? Então, como eu sempre digo, dá uma ajeitada na mobília e arruma espaço pra você dançar. Aumenta o volume e deixa o resto comigo aqui no Flash House, hein? Time is an open book. We share our dreams together. And we will be who we wanna be wherever. Life is a mystery. The world can be your savior. But let a love be your gravity forever. I'll take you to an endless dream. No matter how we're

Flash House. Você está ouvindo as mixagens de DJ Marcante. We're gonna escucha mis ansios, inciertos como yo. Está ouvindo Flash House. Isso em rádio serviço. Está começando o caminho da solidariedade. A história do Hospital de Amor. Você irá conhecer a unidade de Jales. Uma unidade criada com os mesmos padrões do Hospital de Amor. O Hospital do Câncer de Jales foi inaugurado em junho de 2010 com o intuito de facilitar o atendimento aos pacientes da região Noroeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Em seu primeiro ano, o hospital realizou 26.664 atendimentos a 4.966 pacientes de 165 municípios e 10 estados. No primeiro ano, foram inaugurados os pavilhões Bruno e Marrone e Grupo Petrópolis, com as alas ambulatoriais, quimioterapia e prevenção. Em 2012, foi inaugurado o pavilhão Eunice Diniz, passando a funcionar o centro cirúrgico, internação pediátrica e UTI. O Hospital de Câncer de Jales mantém a mesma filosofia e qualidade do Hospital de Amor, levando saúde cada vez mais próximo da população. Você ouviu O Caminho da Solidariedade, a história do Hospital de Amor. 6h32. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat, please, não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. Empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Voltamos a apresentar Flash House. E no segundo bloco do Flash House, a gente dá uma subidinha no BPM, né? A gente vai começar com Tiref, Don't Stop the Music. Teremos Alexi, Alexia, BG The Prince of Rap e por aí vai. Aumenta o volume aí. survive when I feel down. Even if I'm wasting all my time trying to catch a face out of my mind, the sound that takes you back into my heart, into my soul. La la la la. La la la la. La la la la. Tonight. La la. Color of the time that we were spending. The Prince of Rap, The Color of My Dreams, Alexia Summers, Crazy, Alexi, Factory, Yasmin K, Amigos, Forever. Começamos a segunda parte do Flash House, né, o segundo bloco, com T-Rev, Don't Stop the Music. Foi um set batidão, né, assim, batidão no bom sentido, né, mais agitado, um BPM mais acelerado, né, e é assim que a gente termina a edição de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, né, e semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta, ok? Um grande abraço para todos vocês e fui! Comindre, mangueiras e conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468, www.comindre.com.br. Comindre, mangueiras e conexões, com certificação ISO 9000, atendendo 24 horas para empresas cadastradas. Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro, através do nosso site e de diversas outras plataformas, inclusive no iTunes, categoria Adulto Contemporâneo. Boa noite. She really did, like no one ever did. I seen her falling, yeah, she made the call. And so much in between, you never can redeem. Just fly a little bit, oh, fly a little forever. Leaving ground, amazement all around. Releasing, releasing, when you're leaving. Just don't. They take you out, what they bring back home, man. I've seen this place when it's full of all the light that comes in between the moments, even if they're broken. And I was crawling with thoughts falling to pieces of things that we believe. Who are we to dream? The wind is blowing, it's made itself at home, but it's leaving. And you're leaving. Just don't. from myself. Take me somewhere else. An echo of my fears. They can't reach me here. Call it fate, call it luck, call it gravity. Call it fluke, call it chance, call it you and me. I need a place to hide. de me perguntar se ainda há amor.